domingo de sol, litrão gelado, aquele speed, piscina de plástico, churrasquinho, ouvindo mumuzinho, Bileiro Lover. Chama! Flower boy, tipo Tyler Gracinha. Nos filmes de Spike Lee, transais na cozinha. Você de quatro gritando que é minha. Ela me chama de sol a cada tapa, marquinha. Flower boy, tipo Tyler Gracinha. Nos filmes de Spike Lee, transais na cozinha. Você de quatro gritando que é minha. Ela me chama de sol a cada tapa, marquinha. Ela me acha bonito quando eu me acho feio. Me sinto em casa com a mão nos seus seios. Curti um funk lá na rua do meio. Hoje geral tá vontade, quem não tá porque veio. Hoje eu não quero sair, hoje eu não quero beber. Hoje eu não quero fumar, só quero transar com você. Bota um filme pra passar, pra tentar enganar os vizinhos. Nós quebramos tantas taças, nem tem mais um de por vinho. Nós fazemos dinheiro, como fazemos amor. Tão bem, bem, bem, bem, bem. Nós fazemos dinheiro, como fazemos amor. Tão bem, bem, bem, bem, bem. Eu grito que te amo, o sabor cê tá na boca. Saiba fato, mas você me entende. Impressionante, só você me entende. Às vezes quero só ouvir um Migos e assistir um Friends. Sem essa história de armas e drogas, essa merda não me supre nem me surpreende. Somos artes plásticas em busca do quente, algo que derreta. Escolha sua melhor mentira e me prometa. Me engane com essa boca linda. Amor intenso como a foda, depois da briga. Me pego citando alguma frase cafona. Impressionante como você me toma, como você me doma. Somos a prova que dois igual a um é soma. Espero que você não suma. O mundo passa lá fora e te observe enquanto fuma.